Deus, Camila. Cê me mostrou que amor não tenho nessa vida. Cê quebrou meu cocoro, abriu ferida. E agora à noite eu não vejo mais. One Piece, meu Death Note, só teu nome. Shinigami do Brasil. Era nós e nós não mais. Ingeria Red. Vira homem, porra. Fora do meu namorado, quer sair comigo? Claro, Camila, tudo que eu mais quero é sair com você, é o meu sonho!